Filma, filma. Aqui sou tudo aquilo que os cu não pode ser. Sou correria, periferia, pode crer. Pensamento positivo, vagabundo é necessário. Perdedor é sempre contrário, otário. Pra muitos foi dizendo, sai fora numa mola. Desenrola, não quero, sou inveja na minha cola. Não faço rap, que o rap me fez. Então vagabundo, chegou minha vez. Na real, não querem te ver na condição. Melhor te invejo, te criticam, desejo o mal ao seu redor, a discórdia não existe. Sua queda Piauí, ela está infectando. Muitos aí tenham ideias loucas na vida e na alma. Só Deus pra manter a minha calma. A minha calma, compadre. É bem verdade que todos merecem uma segunda chance. Mas quando acaba pela segunda vez, quando se anda pelas sombras, é mais difícil sonhar, sonhar com nossas vidas. Talvez por onde nós passamos. Então me mostra agora onde você errou. O que eu te digo, enfim, foi aí onde que eu caí. Não faço questão do falso amigo negativo. Prefiro me dedicar ao verdadeiro e positivo. Tô ralando, trabalhando, ou sou decente. Com Deus eu sigo em frente. A inveja, a alma das pessoas de pouca fé, está fazendo muitos andares de marcha ré. Escondido entre nós, matações, alegria, está sempre com você. Presente no dia a dia, muitos estão brigando, lamentando. A inveja deixando, muitos chorando. Pra todo falso amigo invejoso, racional da cruz, perto de cada um, só Deus me conduz. Um amigo verdadeiro me mostrou o caminho da luz. Seu nome todos conhecem, um homem chamado Jesus. O maior dos heróis que morreu por nós. Da cruz, da cruz. É bem verdade que todos merecem uma segunda chance. Mas quando acaba pela segunda vez, quando se anda pelas sombras, é mais difícil sonhar, sonhar com nossas vidas. Talvez por onde nós passamos. Então me mostra agora onde você errou. O que eu te digo, enfim, foi aí onde que eu caí. A inveja alimenta as críticas que atrapalham a tua vida. Ela entra no teu coração e pelos olhos te convida, fazendo dos teus olhos a âncora que vai te sufocar. O sucesso de outras pessoas você não vai suportar.